0055, você está agora 17.5 milhas para Duna, desça para 2000, autorizado ILS. 1055. 2000, livre ILS, get straight up, 1055. Acho que é o Michael Romeo, controle. Muito bom. Retorna visual, ajuste 1009, aguarde transferência. Oceano 314, Duna, localizador e aproximação para pouso. Vamos checar o trem, chamar a torre. 11895, Oceano 314. Trem 2295, metrista 4, obrigado, boa tarde. Boa. Globo 649, decolou os 40, chame o controle 1208. 208, o Globo 649. Estou em Salvador, trip 5241, ponto de espera pronto. Trip 5241, ali mantém, pistão no zero. Ali mantém, 5241. Colado na Zé. 1649 é o controle, contato radar. 5241, ali mantém, no zero, aguardando para a decolagem. Tem 5241. Roger, Oscar, Foxtrot, Foxtrot, clear to cross runway 17. Salvador, boa tarde, Chinelo 6314, 1 milha 20, no ILS 0. Boa tarde, Chinelo 6314, continue a aproximação, guarde pista livre. Vente, 6314. Trip 5241, no livre decolagem 10, vento 100 graus, 149. Trip decolagem. Chané 6314, livre pouso no zero, vento no 00 graus, 15 mais. Livre pouso no zero, 6314, Chané. Livre 5241, decolou os 42, chame o controle 1208. 1208. Controle Salvador, trip 5241. Trip 5241 é o controle, contato radar, cabelo. 5241, comprei no perfil da Airport. Localizador, 1055. 1055 em aproximação, cheque o trem, chame a torre, 1895. 1895, boa. Posso ligar para o Mike Romeo? Mike Romeo. Vai livrar 1000 pés para altitude de estrada. Positivo, livre. Romeo. 649, acabo de receber informação do melhor centro de controle do Nordeste para subir restrito ao nível 220. 220 como final, Gono 649. O Xané 6314, salas 45, direito no 211. Direita 211, 6314, obrigado, boa tarde. O meu Oscar decola de imediato. Quilo, o meu Oscar livre decolagem imediato no 7. Vento 090 graus, 14 nós. 5241, pro direto Arbor, ou vetor de conquista. De eixo livre. Cliente, quando 041. Oceano 6327, chame Recife, 13325. No 055, livre pouso no 0. Vento 090 graus, 15 nós. Livre pouso, 1-0-5. Quilo Romeu Oscar decolou os 4-6. Chame agora o controle 1-208. Com 7, está passando 500 pés. Ele vai prosseguir visual no litoral a 1000 pés no primeiro momento no corredor axé. Chame a torre 1-8-95. Prazer falar, Michael. Bom dia, cliente, obrigado. Em contato visual com a aeronave. Chamará 2. Quilo Romeu Oscar, meu cordial, novamente. Tem um helicóptero a 500 pés em sentido contrário. O senhor vai subir para 1000 pés e prosseguir na escuta e litoral corredor axé. Quilo Romeu Oscar. Quilo 649, chame Recife. Frequência 13325. 3325649, boa. Boa. Controle, boa tarde, Gol 9082, com informação Sierra, cruza 1-8-0. O Gol 9082, aciona a identificação, desça para 5000 com 1009. A gente, 5000, 1009, feliz de TAP? Positivo. TAP, com 9082. 3217, o senhor ainda pretende efetuar mais algum desvio? Afirmativo, está de 5,5 mil metros. Tá, vou na proa 2, 210. Vamos prosseguir para 4000. Informe quando o senhor tiver condições de voar direto para a duna. 4000. Vai formar direto para a duna. Controle Salvador, boa tarde. 5446, controle autorizado via chegada a manjo, eixo no 009. Ok, tudo bem. Vou no 055, solo 48, direito no 211. 211, boa. Na 2000 autorizado, tá? 5241, qual a razão de subida que você está empregando? 900 pés por minuto. 900 pés, gente. Vetoração para evitar tráfego final ILS. Para pouso número 2, esquerda, proa 050, reautorizo para 3000, está limitado pelo localizador. O Gol 9082. Rebatido, proa 050, 3000, limitado pelo LACA. Proa analisada, tudo bem. Controle Salvador, boa tarde, Gol 396 com a Sierra. Com 396, voa Mari, desça para 6000, ajuste no 009. Mari 6009, voo 1396. Manati. Manati, ok, ok, ciente. Trip 5241 após Arbor, vai voar direto Conquista, subindo para o nível 200. Após Arbor, Conquista para o 200, 5241. Sente, Oscar, Mike e Romeu, reposto no solo. Placar solo, Romeu. Positivo, a base da volta era à tua direita. Reduza para aproximação e efetue cheque para bolo. Sente, tentando aproximação, pesando no teste. Poderia voar para o Duende da Serra? Aguarde para girar à esquerda. Gente, pode descer para mim se adiantar? Pode. Gol 9082, está passando 10 mil pés agora. Reassuma na proa de Duna em descida para 2000. Duna 2000, 9023. Acho que frequência livre. Tá, Mike Romeu, seu solo 5-2. Informo que vai ingressar via Oscar e aguardar instruções do fiscal de pátio no pátio 4, ok? Dan 3217 está autorizado girar à esquerda para final. Gente, autorizado girar à esquerda para final, 3217. Bom, 396, qual é a velocidade? 270, né? Voe com 250. 250, voo 395. Controle Salvador, boa tarde, passarei 2231, ciente da Serra. 2231 é o controle Salvador, quantos minutos vai iniciar a descida? Eu estou no momento a 6 minutos para a descida. Ciente, voe Mari, chegada Mari, ajuste no 009. Amário 1009, passarei 2231. 3217, intercepta a final, cheque o trem, chame a torre. 11895, 3217. 2895, boa. Boa. Gol 1396, sem restrições até altitude de 4000, vai ser vetorado no sequenciamento. Ok, ciente, 4 mil pés, 1395. 5446 na descida sem restrições até 3000, é o número 3, por favor. 3000 sem restrições, é o número 3, 5446. O 5241 ainda está mantendo 900 pés na razão? Negativo, agora 600 pés. 600 pés. Início de vetoração, direita proa 280. Fora de comunicações, ao atingir o 200, curva à esquerda e voar para a conquista. Vente, direita 280, ao atingir 200, direto para a conquista. Na escuta da torre. Na escuta, prossiga 3217. 3217 da TAM, continue a aproximação, aguarde a pista livre, vento para cheque 090 graus no meia dúzia de nós. Gente, aguardando a pista livre, 3217. 230. Mantenha 230 até Duna para coordenação de tráfego. Manterá. 35446, velocidade. 240. Uma boa velocidade. Ah, é, tudo bem, ótimo. Com 396, eu vou e com 230 nós. Tem essa 393. Início de vetoração, esquerda, proa 3620. Fala de comunicações, Simbra, magnética 90. Esquerda 360, caso de falha, magnética 90 para Simbra, voo 390. Positivo, na descida para 4000. 4000, 390. Decolou de 56, chame o controle 1208. Chama o controle 1208, 3155, boa. Dança para 2000 pés. 2000 pés, 4400. Controle Salvador, boa tarde, estou 3155, passando 1500 pés, radar é 1. 3155 é o controle, contato radar. Da descida para 2000, velocidade 180 nós. 180 reduzindo, descendo para 2000, 5446. O gol 1396 está autorizado, descida até 3000. 3000 pés, gol 396. Controle Salvador, boa tarde, gol 755-230 para 160. O 755 tem condições de voar bom? 9082 autorizado para 2000, positivo? O 9082 está autorizado 2000 e autorizado ILS também. 9082. Gol 755, é o controle Salvador questionando. Você tem condições de voar Bonf? Afirmo, vando Bonf, gol 755. Ok, Bonf 5000 com ajuste no 009, ó, no 755. Bonf 5000 no 009. Controle, boa tarde, eu vou no 925, passa o 270. Gol 925, desça para 10000 com o 009. O 925. 939, gol 925. 35446, livre LS, é o número 2, tráfego à frente, aeronave da Gol, afastado 7 milhas. Está livre LS, número 2, 5446. O gol 1396, direita, proa 0620, desça para 2000, está limitado pelo localizador. Direita 060, 2000, limite ao lock, gol 396. 3155 pode voar, Leda? A zona ainda está receita, prova 2880. Duas aeronaves transmitiram ao mesmo tempo, vamos lá. O TAN 3155 está sim, está autorizado, Leda. O TRIP 5241 no mantendo a Pro 280 subindo para 200 devido ao tráfego com alternado para falha de comunicações, confere? Sente. Muito bom, o gol 9082 no localizador em aproximação para pouso. Cheque o trem, chame a torre. 11895. 1995, 9082. TRIP 5446, reduza para velocidade de aproximação e efetue cheque pré-pouso. A gente vai reduzir 5446. Gol 396, a partir de agora, velocidade 1709. 1709, bloco 396. Gostaria do 2231, inicia a descida agora para 5000 na Prodimari com o 1009. Tente iniciando a descida agora para 5000 Prodimari, passarelo 2231. Controle igual no 755, a marcha frente vai ser para a direita, vai ficar a formação. Ciente. Controle igual no 925. 1925. Tem informações próximas a bomba, pode manter uma proa à esquerda de bomba para visão? A gente vai autorizar sua descida até 8000 e vou deixar o de juiz a seu critério. Descida 8000 aguardando para a proa, obrigado. Então, Salvador, confirme, tem restrição de velocidade para o passarelo 2231? Negativo. Sente. Bom, 396 à direita, 080 para o localizador, chame estabilizado. 080, reportando estabilizado, bom, 396. CP5241, reassuma a navegação, voe direto para a Vitória da Conquista e chame Recife na frequência 1260, boa viagem. 1260, voando direto, Vitória da Conquista. Trip 5446, 4 milhas e meia para o externo e aproximação, reduz a cheque o trem, torre 1895. Reduzindo 1895, 5446. Passaria do 2231, direto Duna 4000. Direto Duna 4000, passaria do 2231. Trip 5446, ciente, continue a aproximação, aguarde a pista livre. 7546. O gol no 755 está passando 1-4700 na descida para 5000, Calibre. Confirmo, 755. Deixe a casa 5446. Voo 9082, sala 03, direito 1211. 211, bateria de voo 9082. Trip 5446, ciente, livre, pouso, pista 10, vento 08, 0 graus, 149. Ciente, 5446, livre, pouso. Oi, Salvador, boa tarde, voo 396. Boa tarde, gol no 396. Continue a aproximação número 2 para pouso. Entra, 396. Tá 3155, centro Recife, 125, décima 1, bom dia, bom voo. 35. Salvador, 3527. Trip 5627, mantenha ponto de espera. Mantenha ponto de espera, Trip. 2231 da Passaredo, desce 3000, ajuste Ferronete 69. 3000 no 009, Passaredo 2231. Controle Salvador, tá 3155, voltando. Ah, tenta contato com Recife, senhor, as frequências 133, decimal 25, alternativa 133, decimal 95. Coordeno com o fiscal de pátio e chame no ponto de espera, Oscar. E 5446, solo 06, direito no 211. Direito 211, no 5446. Volo 755, sua indicada. 2509, 0755. Isso, redução a 210, 2109. 2109, 0755. Eu, Romeu Lima, ingresso no 7, reporte livrando para o pátio 5. 755, desça 2000 pés, ajuste no 009. 2000 pés no 009, no 755. Voo 755, vai para ação para sequenciamento, curva direita, proa 240, limite dessa proa é o curso localizador, aguarde curva esquerda, frente acertada. Direita, proa 240, limitado pelo localizador, ano 755. Passaredo 2231, DF 2000, autorizada final do ILS X-Way para a pista 10, reporte localizador. 2000, ILS X-Way 10, reportando localizador, passaredo 2231. Voo 925. Voo 925, curva na direita, na proa de pelo. Ok, o apelo desce agora até o nível 050. Descida 050, voo 925. Três nove meia, solo 08, direito 1211. 1211, direito, voo na 396. Trip 5627, livre da colagem 10, vento 08, 0 graus, 17, nós. Gente, boa tarde, Romeu Lima. O 755, redução 1809. 1809, no 755. Para o localizador, curva esquerda, proa 1160, reporte estabilizado. Esquerda 1160, voo no 755. Tipo 56. 627, decolou 10, chame o controle 1208. 208, 35627. Controle Salvador 35627, decolado Puca. 5627, boa tarde, contato cadastro a nível 190, saída Puca. 190 Puca 35627. 1925, desça 4000 pés, ajuste no 009. 4000,9, gol 1925. Curso no localizador passarelo 2231. Complete a aproximação com a torre em 1895. Bom pouso, 2231. Obrigado, torre 1895, passarelo 2231. Torre Salvador, boa tarde, passarelo 2231. No curso no localizador. Boa tarde, passarelo 2231. Livre pouso, pista 10, vento 09, 0 graus, 159. Reporte baixado e travado. Reportarei baixado travado, ele pôs 90, passarei 2231. Correção indicada 1909. 99, gol 1925. Torre 1895, bom pouso. 1895 no 755. Achou, travou, estabilizado o ILS da 10, passarei 2231. Entende. Torre Salvador, boa tarde, no 755. Gol no 755, boa tarde, continue a aproximação número 2 para pouso. Entende, no 755. Vetoração para o curso localizador, proa 180. Proa sul, 17 na proa, reporte estabilizado. 180 na proa, reporte estabilizado, voo 1925. Redução no 709, segue tráfego da companhia, no curso localizador, 3,5 milhas, 145 de ground speed. Frente redução no tráfego, gol 1925. Prossiga na descida no Glide, se desejar. Reduta para aproximação, chame a torre 1895, bom pouso. Muito obrigado, 1895, até já. no 755, reporte na DA. Certo, no 755. Salvador, boa tarde, voo 925. Boa tarde, voo 925, continue a aproximação número 2 para pouso. Excelente, aguardando, voo 925. 2231 na Agilize, 1211, seu saloso no 6. Vai, chama 211. 035627, quando possível voar Aracaju, 5627. É, solicita que mantenha o perfil da subida, ok? Permitiu, pode seguir o perfil da saída, eu tive 5627. Uno 925, informo que o senhor é o número 2 para pouso, reporte na DA, ok? Voltará na DA, Uno 925. Mantenha a ponte espera, azul 4118. Mantenha a ponte espera, azul 4118. Gol no 755, fala 217, direito no 211. Direito 211, no 755. Gol no 925, vento 080 graus, 149, ajuste 10018, aguarde a pista livre. Aguardando livre, gol 921, 925. Gol no 925, livre pouso no 0, vento 080 graus, 149. Autorizado, pouso no 0, gol no 925. Ali mantém no 0. Ali mantém 4118. Boa tarde, 6918, ação de identificação, decisão 050, vigilância, chegada amarela. 050, azul 6918. Boa tarde, senhor, identificação, reporte para descida previsto, chegada a mão. Estava de descida, sendo uniforme, identificou, 547. Autorizado, descida até 4 mil pés, ajuste no 009, 5. 5487. 009 para 4010 e 5487. Juliette Quebec, que eu prossiga. Ok, suba e mantenha 1-0-5 condições visuais. Vou pedir ao senhor que mantenha a ponta sul da ilha até atingir 1-0-5, pode ser? 1-8, decolagem 2-1, controle 2-0-8, bom voo. 2-0-8, obrigado. Controle é o azul 4-1-1-8, Dayão. Azul 4-1-1-8, confirma. Afirmativo, 4-1-1-8. Boa tarde, contato rodado. Sol 3-4-0, saída dela. Ciente, acendendo 340, azul 4118, Dayão. Kilo, Quebec, Sierra, prossiga. Vera Cruz, Salvador, qual foi a ponta acionada? 1-2-3, só as pessoas a bordo, gentileza. Ok, mantém as condições visuais, depois através para ir ingressando até lá. Azul 6918 foi na proa de duna, desça 2000 pés, ajuste no 008. Proa de duna? Duna 2000 pés, 1008, 1008 no ajuste. Duna 2000 pés, 5000 pés, ajuste 9. Que aeronave que cotejou a instrução? É o azul 6918. Não, comandante, é porque cortou aqui e tá decolando o 4118 da companhia. Por isso que eu quis confirmar quem era, muito grato aí. Tá bom, sim. Trip 5627, chame Recife, 126, décima 85, boa tarde, bom voo. Centro, recife 2685, uma boa tarde. Autorizado, pelo Quebec CR. Controle Salvador 35627. 5627, prossiga. Negativo contato 12685, Centro Recife 35627. 101-25, decimal 45, 5627. 12545, 35627. 35487. Divete Quebec, pelo controle. Não pediu o senhor para ficar na ponta sul da ilha, comandante? Ok, faz o seguinte, mantém o nível 050, ok? 35487. 5487 na escuta. Restrito nível 060. Restrito 060, 35487. 5487, vetoração para sequenciamento, curva direita para o A1 no 70. Direita 1 no 70. A limite desta proa é a magnética 090 de Sintra, ok? Direita 1170, limite a magnética 090 de Sintra, limite 587. Restrita 6.000. Restrita 6.000, agora de formação de tráfego. Tente. Vamos tráfego 12 horas, 4 milhas, mantendo 5 mil. Tráfego de pequeno porte. Entra 20KS 5487. Juliette Quebec Hill, informa o tráfego, sua posição de 9 horas, 3 milhas, rumo sul, passando 7500 descido, uma BR-72. Agora o senhor vai manter 5 mil pés até o tráfego passar, ele está exatamente na vertical do senhor. Sul 4118, Centro Recife, 1033, decimal 25, bom voo. 3325, azul 4118. O 5487, para o curso localizador, já que o senhor já ultrapassou o curso, curva esquerda até a proa 065, reporte estabilizado. Para o 065, vai reportar estabilizado, visual com tráfego está abaixo da gente. 5547. Visual com o campo, Quilo Quebec Serra. Quilo Quebec Serra, torre 1895, com pouso. O azul 6918, autorizada final do ILS X-Play para a pista 10, reporte localizador. Reportado aí, localizador 6918. Fingiu 6.000, 5547. Mantenha, vai utilizar o tráfego, prosseguindo a descida. Entende. Mantenha 5 mil. Não posso cruzar um tráfego de instrumento na frente do senhor assim, comandante. Aí seria a separação. Muito grato. Sim, 487 reautorizado a 3 mil pés. Ajuste no 008. Para 3.000, ajustando 1.008, trip 5487. Fox Fox, upload. Start and return taxi. O Delta livre acionar, chama o táxi. Cidade Quebec, Vila Autorizado, nível 105. Estabilizado, meu ILS, o Azul, 698. Completa a aproximação, chama a torre, 11895, bom pouso. 1895, obrigado, até logo. 5487, prossegue na descida no Glide, desejar. Reporte full ILS. Aqui o Delta, será que foi aprovado inicialmente até a Papá, reporte na Papá, o que é o Delta? Torre Salvador, muito boa tarde, o Azul 6908, está passando Serra Vista 372, baixar, checar. Por aproximação, informa o tráfego no setor norte, é um Highlander, está aproximando para a pista auxiliar, não intercepta, assim o seu tráfego, 46918. Ainda não avistado. Avistado agora, 6918. 6918. Quebec, você já atravessou algum tráfego da Azul na aproximação da 10? Se enquadre com o número 2, Quebec Serra, tem condições de se enquadrar com o número 2, após o azul? Afirmo. Então, o tráfego, só informando, o tráfego está passando externo, está 4 milhas pelo pouso, na cabeceira 10, Quebec Serra. Que é visual, por favor. 6918, pouso livre, vento 090 graus com 15 nós. 7 livre pouso, 6918, obrigado. Aquilo que a Bexia vai solicitar o 360 à esquerda. Isso, faça, realiza o 360 então, o que a Bexia, curto se possível, estou já com o trip, a retaguarda do azul, já 3 mil de externo. Tente eu fazer o que o 360 curtiu. Não, vou checar com a torre. Comando 075, boa tarde, sem identificação, deixa o 0612-0, vigilância, chegada amarela. 0612-0 na chegada amarela, bono 075. 5487, torre 1895. Sim, a gente vai passar 108495. Tranquilo, Romeo Oscar. Trip 5487, está passando o externo, tem bastante travado visual. Gente, trip, por aproximação, a base está livre. Forma o tráfego, estou norte, 3 milhas para a pista auxiliar, está sendo seu tráfego. Gente. A 3, aqui no paredão, aqui 2 milhas aqui da pista, na cabeceira da 107, o que vai criar. Quilo Quebec Serra. Que Serra, tem como agilizar a aproximação? Afirmo. Estou autorizado no 7, 90 com 15. Autorizado, pouso. O Lagoa 6918, solo às 3:30, livrando 219, solo bem, foi 1211, ao livrar bem-vindo. Alivrar 211, sul 698. Oscar Fox Fox, wait please, maintain position. E 5487, check trem, foi autorizado na 10, vento 90, com 090 caixa com 16 nós. Autorizado, pouso na 10, tem baixar travado. Prossegue o trip 5487. Que seja, só agora 35, o senhor passa hoje da 17, da Papá, eu vou ingressar o tráfego na 17 e depois o senhor continua com o táxi, ok? E o autorizado é por anel de pronto cabeceiro 17. Oscar Fox Fox, Adel Trasqueta Park, April 5, the Islander, approve a taxi until the road point, report taxi papá. Torre Salvador, boa tarde, Gola 333. Plantei por 3, após a TR, ali mantém. Terra Lima Terra 333. Você chamou o comandante? Não escutei aqui não. Tenta mais uma vez, por gentileza. Delta, livre da colagem 97, 90 com 15. 487, solo agora 38, direita, 1211, o solo livrar, bem-vindo. Direita no 211, 547. Report line up and be ready to take off, 1817, Oscar Fox Fox. 24206, desça 3000 pés, sem restrições em TAP, ajuste no 008. 3000 no 008, 24206. A CLS também é corredor forte, a Vida Kilo Delta. Isso, inicialmente restrita 1000 pés, o Vida Kilo Delta. Restrita 1000 pés, Vida Kilo Delta. Go to Jurassic Connect.